Bom, vamos continuar? A característica... Pode desligar. Então vamos lá. Quer dizer, uma característica importante acerca do Islã e do seu fundador é que a gente deve evitar as comparações entre Muhammad e Jesus Cristo ou Buda. Quer dizer, ele é muito mais semelhante a Moisés ou aos profetas do Antigo Testamento do que a Jesus Cristo ou Buda. Certo? Quer dizer, a característica mais marcante da sua vida é o fato dele ter se saído muito bem e ter se comportado de maneira exemplar em todos os aspectos da vida humana. Quer dizer, então Jesus Cristo e Buda são evidentemente modelos espirituais, certo? Mas, por exemplo, você não tem a menor ideia de como eles lidariam com a vida econômica. Como Jesus Cristo ou Buda lidariam com o comércio? Você não sabe, porque eles renunciaram a isso desde o começo. Como eles lidariam com a família? Como eles cuidariam dos filhos? Como eles governariam um Estado? Tá claro isso aí? Quer dizer, a característica mais interessante da vida do profeta Muhammad é o fato dele ter se incumbido de todas essas tarefas, dele ter cumprido, vamos dizer, uma plenitude de papéis humanos, uma gama ampla de papéis humanos que nós temos que cumprir de um jeito ou de outro. Certo? É isso que faz dele uma personalidade excepcionalmente rica. Certo? Se você procurar bastante na vida dele, você encontra alguns milagres operados por ele, mas ele nunca pôs ênfase nisso. Ele sempre se recusou a fazer milagres para não-muçulmanos. Falou, não vou dar nenhum sinal para vocês. O sinal para vocês é esse, é o Corão mesmo. É essa mensagem evidente. Certo? Mas a vida dele como um conjunto é, de fato, um sinal impressionante. Porque você não encontra na história um sujeito que tenha sido uma pessoa exemplar como comerciante, pessoa exemplar como pai de família, pessoa exemplar como amigo, pessoa exemplar como conselheiro, pessoa exemplar como governante e assim por diante. Tá claro isso aí? Então, o muçulmano, ele tem um modelo humano muito pleno e diferenciado. É diferente do cristão ou do budista. O cristão e o budista, eles têm um modelo espiritual. E dessa vida espiritual, eles mesmos é que têm que concluir como ele deve se comportar, como comerciante, como empresário, como pai de família, não é assim? Porque ele não sabe o que o Cristo faria nessa circunstância. O muçulmano sabe exatamente. Não, o profeta, quando era comerciante, ele agiu assim, assim, assim. Tá claro isso aí? O outro caso mais próximo, que a gente tem mais próximo disso, é o caso de Moisés. Tá claro isso aí? Certo. Então, isso já dá uma ênfase diferente, um estilo diferente para o cristianismo, para o islamismo. O islamismo, nesse estilo, é muito mais semelhante ao judaísmo do que ao cristianismo ou ao budismo. Quer dizer, que todo o pensamento espiritual islâmico, ele não se baseia diretamente no exemplo do profeta. Ele se baseia diretamente na evidência doutrinal. Tá claro isso aí? Quer dizer, a religião islâmica, ela apresenta coisas que são, em princípio, evidentes para a inteligência humana. A religião cristã, a religião budista, não apresenta coisas que são, em princípio, evidentes. Então, por exemplo, quando o Buda chega e fala, olha, você mesmo é a natureza iluminada de Buda, você mesmo é a natureza iluminada, não tem outra coisa além da natureza iluminada. Ora, essa não é uma doutrina evidente. Tá claro isso aí? Quer dizer, opa, isso aqui não me parece que as coisas são assim. Ou quando o Cristo fala, olha, Deus é trino e uno, tem Pai, Filho e Espírito Santo. Isso também não é evidente. um Deus trino e uno não é evidente. Tá claro isso aí? Agora, a simples ideia da unidade divina é auto-evidente. A coerência do universo exige a existência de um único princípio supremo. Tá claro isso aí? Então toda a religião islâmica se baseia em conceitos que são, em princípio, quase que evidentes para a razão humana. Então, não existe nenhum princípio da teologia islâmica que não é aceito pela teologia cristã ou judaica. Todos os princípios da teologia islâmica são aceitos igualmente no cristianismo e no judaísmo. Tá claro isso aí? Quer dizer, não existe divergência teológica entre o islamismo, por um lado, e o cristianismo e o judaísmo, por outro. Em termos teológicos, o islamismo pode ser entendido como, não, isso aqui é doutrina cristã ou doutrina judaica. Certo? Isso reforça a fé do muçulmano de que o Islã é uma restauração do monoteísmo original. Tá claro isso aí? Então, vamos tentar explicar como o muçulmano vê a sua religião agora. Certo? Como ele vê a sua religião, começa pelo nome que ele dá a ela. Quer dizer, por um lado, a religião se chama Islã. Quer dizer, quando um muçulmano apresenta a religião dele, ele apresenta em primeiro lugar o Islã. Certo. Mas se você perguntar para um muçulmano, não, o que é a sua religião? Veja bem, Islã, a palavra Islã não significa religião. A palavra para religião em árabe é din, que significa literalmente dívida. Certo. Quer dizer, o muçulmano, como muitos povos tradicionais, considera a religião como o pagamento de uma dívida para com Deus. Tá claro isso aí? E o muçulmano tem dois argumentos para defender a sua religião, que ele usa para defender a sua religião. Ele fala, primeiro, a evidência teológica. Quer dizer, a doutrina teológica islâmica é toda baseada em princípios mais ou menos evidentes. Quer dizer, basta uma mente mais ou menos imparcial e desinteressada, qualquer mente desinteressada vai admitir todos aqueles princípios teológicos. Tá claro isso aí? Segundo, ele vai falar, olha, o segundo argumento em defesa da religião é o número de coisas boas que existem no mundo. É o mesmo argumento que o judeu usa. Tá claro isso aí? Ele fala, olha, o muçulmano vai dizer, não existe nenhum indivíduo humano na Terra que possa dizer, nunca recebi nada que não me era devido. Tá claro isso aí? Então eles falam, começando pela sua própria existência. Você não causou a sua própria existência, portanto você não poderia merecê-la. A partir da existência você recebe muitas outras graças. Tá claro, gente? Tanto que a palavra árabe para descrente, ou ateu, ou incrédulo, que é kafir, significa aquele que esconde, aquele que oculta. Quer dizer, o descrente é o sujeito que oculta da mente dele e dos outros as graças que ele recebe de Deus. Ele fala, eu nunca recebi nada, então eu não devo nada a Deus. Exatamente. É o sujeito que fala que não, o mundo foi mal para ele, o mundo sempre deu menos do que ele merecia. Tá claro isso aí? Então, quer dizer, o sentimento, o fundamento do sentimento religioso para o muçulmano é a gratidão. Então, você conhece o ditado islâmico sobre um muçulmano do tempo do profeta, teve um sonho em que ele viu os portões do paraíso e os portões do inferno. E aí perguntaram para ele: ah, o que você viu? Ele falou: olha, nos portões do paraíso eu vi que a maior parte dos que lá entravam eram pobres. Ah, que bom, isso confirma a mensagem de Jesus, a mensagem do profeta. E no inferno eram ricos? A maioria dos que entravam eram ricos? Ele falou: não, a maioria dos que entravam eram ingratos. Entendeu? Não? Quer dizer que o sentimento fundamental que dá base à religiosidade islâmica é a gratidão. Tá claro isso aí? Nesse sentido, o sentimento original é muito diferente do sentimento original cristão. Quer dizer, o sentimento que dá base à religiosidade cristã é a convicção de que este mundo não é o outro. Não, a culpa, não, porque a culpa não é evidente. A base é saber o seguinte: olha, por mais que a gente faça, este mundo não será o paraíso. Mas nós somos comproporcionados ao paraíso, nós somos feitos para o paraíso. Tá claro isso aí? Quer dizer, a consciência de que você não pode abrir a porta do paraíso é a base da religiosidade cristã. Não é assim? Uma vez que você percebe: não posso abrir, você começa a se perguntar: quem pode abrir ela para mim? E o cristão descobre no Cristo justamente o sujeito que abre a porta do paraíso para ele. Quer dizer, a gratidão é posterior a essa descoberta. Tá claro isso aí? Lembra que ele falou: o sentimento principal que move o cristão é justamente o sentido de privação. É um sentimento quase que contrário ao sentimento que move o muçulmano a se tornar muçulmano. É por isso que é muito difícil você converter um cristão do cristianismo para o islamismo, ou um muçulmano do islamismo para o cristianismo. Porque as bases afetivas da religiosidade são muito diferentes. Tá claro isso aí? Então, quando um muçulmano prega para um não muçulmano, certo? O que é raro, certo? Por quê? Por dois motivos é raro, certo? Primeiro, porque o profeta disse para os muçulmanos: olha, não adianta você pregar para os não muçulmanos, porque isso não vai fazer eles se converterem. Você tem que pregar para os muçulmanos para que eles se tornem bons muçulmanos. Porque ele falou: quando mais da metade da minha família, se referindo aos muçulmanos, forem bons muçulmanos, a mais da metade da totalidade dos muçulmanos forem bons muçulmanos, o mundo inteiro se converterá ao Islã. Então é muito raro encontrar um muçulmano pregando fora de uma mesquita. Não é assim? O muçulmano, ele tem um dever explícito de quê? De expor cuidadosamente a sua religião para o sujeito que pergunta acerca dela. Mas o dever de pregação é um dever de pregação sobre outros muçulmanos. Isso faz da pregação islâmica muito diferente da pregação cristã. Quer dizer, então, a gente tem alguns milhares de muçulmanos no Brasil. Quantas vezes você viu um muçulmano pregando? Você nunca viu. Mas isso não é devido a um relaxamento, é devido ao fato de que eles estão o tempo todo fazendo pregação interna. Certo? Então, por exemplo, um costume entre os muçulmanos é o sujeito passar 10 anos juntando dinheiro para ficar, depois ficar um ano viajando pelo mundo pregando para outros muçulmanos em outras comunidades. Então, isso é uma atitude considerada muito meritória e é muito comum no mundo islâmico. Certo? Então, o mundo islâmico é cheio de pregadores, mas eles estão lá dentro, trabalhando lá dentro. Mas quando o muçulmano, então, quando o sujeito pergunta para o muçulmano como é a religião dele, ele primeiro começa a listar as graças que o ser humano recebe de Deus. Porque tudo que o ser humano recebe na vida e que ele não mereceu. Você simplesmente recebeu. Os judeus também não fazem pregação. Os judeus também não fazem pregação. Certo? E, aliás, os judeus também vão usar o mesmo argumento em defesa da religião. A base afetiva do judeu para a religiosidade é muito semelhante à do muçulmano. Exatamente. Eu falo, esse aqui é um mundo maravilhoso. Deus te deu alimento, te deu ar, te deu água, te deu outras pessoas e você está reclamando. Te deu uma inteligência capaz de alcançar sabedoria e você ainda está reclamando. Olha só, imagina se você fosse um cachorro. Isso está diante dos olhos do judeu, assim como do muçulmano, o tempo todo. Bom, então, a primeira coisa que ele vai fazer é isso aí. A segunda coisa que ele vai fazer é te dizer que o din, ou a religião, literalmente a dívida, é composto de três partes. O Islã, o Iman e o Ihsan. Islã significa literalmente entrega ou submissão. Mas a raiz da palavra, a palavra, o radical, significa paz. Então, paz é salam. Por exemplo, cumprimento, salam aleikum. Quer dizer, a paz esteja contigo. Então, quer dizer, vamos dizer, o sentido concreto e completo que a palavra Islã traz para um árabe, quando o árabe ouve a palavra Islã, ele não ouve só submissão ou paz. Ele ouve a paz que vem da submissão a Deus. Lembra que ele falou da língua árabe? Ela tem essa característica. Então, a palavra já traz uma definição na mente dele. Tá claro isso aí? Aí ele vai te dizer, o Islã é composto de cinco pilares fundamentais, cinco deveres que são, não podem ser modificados. Primeiro dever, o testemunho de fé. Você tem que testemunhar perante outros muçulmanos. O muçulmano tem que testemunhar diante de outros muçulmanos uma pequena mensagem. Quer dizer, na verdade, duas frases. Que em árabe é La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Quer dizer, significa não há Deus exceto Deus, o único Deus, Allah, e Muhammad é seu profeta. Quase. Eu não ficaria completamente perdido se alguém me jogasse no Iraque. Eu poderia, talvez, conseguir uma acomodação ou outra e me comunicar. Aí eu poderia me comunicar melhor, porque o meu inglês é melhor do que o meu árabe. Não, mostrando o passaporte, ninguém ia arrumar problema nenhum. Todo mundo gosta de brasileiro. Ninguém respeita brasileiro, porque ele não é digno de respeito, mas todo mundo gosta dele. Então, todo muçulmano tem que dizer isso, certo? De modo audível, claro, certo? Para uma comunidade islâmica, que é representada no mínimo por 10 muçulmanos adultos, certo? E dizer que acredita nisso, que aceita isso. Esse é o primeiro pilar, então, do Islã, o primeiro fundamento do Islã, certo? tem esse, sem esse testemunho de fé, o sujeito não pode ser considerado muçulmano. O segundo pilar é o salah, a oração. Todo muçulmano tem que rezar pelo menos 5 vezes por dia, a não ser que ele esteja numa situação de extremo perigo. Se ele estiver no campo de batalha, ele não precisa fazer a oração naquele momento. Se ele estiver doente, ele pode recitar a oração só mentalmente, porque a oração islâmica implica em gestos e posturas. Vocês já devem ter visto em algum documentário ou em alguma imagem os muçulmanos prostrados no chão. Aquela lá é uma das posturas da oração. Essa oração tem que ser repetida 5 vezes por dia, certo? Uma vez antes do nascimento do sol. A primeira oração do dia se dá antes do nascimento do sol. A partir do momento em que a aurora surge no horizonte leste, o céu começa a clarear até antes do sol nascer. Esse é o horário legal para a primeira oração, certo? A segunda oração se dá logo depois do meio-dia, logo depois que o sol cruza o meridiano. Não pode ser ao meio-dia, porque os idólatras rezavam exatamente ao meio-dia, porque eles rezavam para o sol. Então a oração islâmica não é depois que o sol saiu do ponto máximo. A gente faz a nossa oração, porque a nossa oração não é para o sol, é para Deus. Depois, a terceira é entre este momento e o momento do pôr do sol, a oração da tarde, que dá sempre lá por volta das 3, 4 horas da tarde. Depois dessa é a oração que vem logo depois que o sol se põe, certo? Mas ainda antes da noite cair completa. Isso. E a última oração é quando caiu a noite completa. Existe uma história interessante sobre a oração islâmica, né? Um dos poucos milagres pessoais que o profeta insistiu em dar testemunho foi a sua ascensão aos céus. Ele uma noite acordou e o anjo chamou ele até Meca. De Meca o transportou magicamente, milagrosamente, até Jerusalém, e de Jerusalém o elevou até os céus. Certo. E ele diz que foi nessa ascensão, quando eu estava diante de Deus, que eu recebi a bênção do Salá, a bênção da oração. E Deus mandou que os muçulmanos rezassem 50 vezes por dia. Ele nos deu a maravilhosa bênção de ter que rezar 50 vezes por dia. Quando eu estava descendo, eu encontrei meus companheiros, os outros profetas. Quando eu encontrei Moisés, Moisés pediu para eu parar um pouco. Ele me perguntou: o que Deus incumbiu os muçulmanos de fazerem? Deus incumbiu os muçulmanos de rezarem 50 vezes por dia. Aí Moisés abaixou a cabeça e disse: não, faz o seguinte, eles não vão conseguir. Volta lá e pede para Deus para ele diminuir o número de orações. Aí o profeta: tá bom, né? Você é profeta há mais tempo do que eu, você entende melhor essas coisas. E aí ele voltou, Deus diminuiu para 40. Aí desceu, encontrou Moisés de novo, falou: e como foi? Deus diminuiu para 40. Não faça isso. Volta lá e pede para ele diminuir. E assim ele foi pedindo sucessivamente, várias vezes. Deus diminuiu para 30, 20, 10, 5. Que ótimo. Aí voltou para Moisés e falou: Deus então mandou fazerem 5. Aí Moisés falou: não, 5 é demais, volta lá e pede para ele diminuir mais. Ele falou: não, eu pedi para Deus diminuir até que eu ficasse envergonhado. Agora eu estou envergonhado demais para pedir. Então eu não vou pedir mais, vai ter que ser 5 mesmo. Certo? E até hoje esse é considerado um dos mandamentos islâmicos mais difíceis de se cumprir. Porque o sujeito tem os horários certos, então ele tem que interromper qualquer coisa que ele esteja fazendo para ir fazer as orações. Quanto demora a oração dessa? Depende. Elas podem demorar, cada uma pode demorar de 7 a 10 minutos, vai ser assim, uma oração bem curta, ou até uma ou duas horas. Pois é, pois é. Mas o profeta recomendou que quando você rezasse coletivamente, você abreviasse, você fizesse as recitações mais curtas do Alcorão para não sobrecarregar as pessoas que estivessem rezando atrás de você. E se você quer fazer uma oração longa, faça quando você fizer sozinho. Então dificilmente você vai chegar numa mesquita e vão fazer uma oração de 2 horas. Vão fazer uma oração de 5 minutos. Bom, o terceiro pilar do Islã é o zakat, ou esmola compulsória. Sim, exatamente. É obrigado pela lei, é um pilar da religião. Se você não cumpre, você abandonou a religião. Isso significa o quê? O zakat consiste no seguinte: significa que quem tiver bens deve dar uma porcentagem desses bens todo ano para serem distribuídos para os muçulmanos pobres. O zakat não é um imposto sobre a renda, é um imposto sobre os bens, sobre a riqueza, sobre a totalidade dos seus bens. Desses bens só estão excluídos um domicílio. Se você tiver uma casa só, você não tem que pagar uma porcentagem do valor dessa casa, certo? E os seus instrumentos de trabalho. Se você só tem sua casa e instrumentos de trabalho, você não paga zakat, você recebe. Mas se você tiver 2 casas, você vai ter que pagar 2,5% do valor da segunda casa como esmola para os muçulmanos pobres. Tá claro isso aí? Então, esse... Fora isso, eles têm imposto de renda. Fora isso, eles têm vários outros impostos. Quer dizer, porque esse imposto não é entregue ao governo, ele é entregue nas mesquitas. Em alguns lugares, evidentemente, coincide uma coisa com a outra. Mas na maior parte dos lugares, não. Em geral, na verdade, o governo... A autoridade temporal, a autoridade espiritual e o poder temporal só coincidiram no mundo islâmico até 30 anos depois da morte do profeta. Depois disso foi sempre muito excepcional. Então, tá aí, o terceiro pilar é esse aí. O sujeito tem que entregar 2,5%, né, ou 1/40 avos de tudo o que ele possui. Se vocês forem numa mesquita no dia do zakat, por exemplo, numa mesquita em São Paulo no dia do zakat, vocês vão ver os muçulmanos carregando assim umas sacolas de supermercado cheias de dinheiro. Aí eles entregam, bota lá na mesa na mesquita. Eu já vi isso aí, eles formam umas pilhas de dinheiro desse tamanho assim. Uma vez por ano, todo ano. E esse é a receita, não bota pra... Não, bandidos em volta da mesquita de descobrirem isso. Pois é, mas os bandidos em volta da mesquita geralmente são muito... Tem muita gratidão pela mesquita. Porque no, quando não tem muçulmanos pobres naquela comunidade, você tem que dar para os vizinhos pobres. Então, como na prática, no Brasil, existem muito poucos muçulmanos pobres, quem ganha o dinheiro do zakat são os mendigos em torno da mesquita. Que acabam comprando casa, montando negócio com o dinheiro da mesquita. Então é muito difícil, certo? O bandido não precisa roubar, porque se ele ficar ali na fila, ele vai ser um dos primeiros a receber daquele dinheiro. Aliás, está começando a ter uma opção interessante para um bandido. Bom, o quarto pilar é o jejum no mês do Ramadã. Os árabes, eles têm um calendário lunar. O calendário lunar, ele tem 355 dias. No calendário lunar, o ano tem 355 dias. Certo? Então, ele é mais curto do que o nosso. Isso significa que, a cada ano, o ano árabe começa 10 dias antes do nosso próximo ano. Certo? Então, por exemplo, se esse ano o calendário árabe começa em 20 de fevereiro, no ano que vem o ano vai começar em 10 de fevereiro. Depois vai começar em 1º de fevereiro e assim por diante. E o nono mês desse ano é o mês do Ramadã. Isso quer dizer que o jejum não cai sempre no mesmo período em relação às estações. Às vezes o jejum cai no inverno, às vezes ele cai no verão, às vezes cai no outono, na primavera. Isso vai variando de ano a ano. Quando ele cai no inverno, para os povos árabes é muito fácil. Eles estão acostumados com aquele calor desgraçado. No inverno, os dias são curtos e não é calor. Mas quando o inverno, quando o jejum do Ramadã cai no verão, no mundo árabe é muito difícil. Porque o jejum consiste em não ingerir nada desde que o sol nasce até que o sol se põe. Não beber nada. Exatamente. Você não pode comer nada, não pode beber nenhuma espécie de líquido, não pode fumar. Puxa vida. Os fumantes muçulmanos sofrem. Certo? E não pode manter relações sexuais. Então. Oi? Durante o dia todo, né? Em 30 dias, são 30 dias cumprindo isso aí. É um mês fazendo isso aí. Um mês sem comer? Não, não. À noite você pode comer. À noite está liberado. É só passar o dia todo sem comer e sem tomar água. Certo? Tem que ser durante o dia. Por quê? Ah, porque à noite você dorme, você já não come, pô. À noite não é sacrifício nenhum. O duro é você levantar, trabalhar e fazer tudo e não pode comer nem tomar água. É, não tomar água é complicado. É complicado, especialmente no deserto. Aí é mais complicado ainda. Então, esse dever todo muçulmano adulto e saudável deve cumprir. Não, geralmente dura 29 dias. Às vezes dura 30. Os meses lunares têm ou 29 ou 30 dias. Ah, é 29? 29. Quer dizer, o tempo médio entre duas conjunções sucessivas do Sol e da Lua é 29 dias e meio. Então, alguns meses duram 29 dias, outros duram 30 dias. Certo? Os meses começam com o surgimento da Lua crescente no horizonte. Então, começam logo depois, alguns dias depois da lua nova. Quando o sujeito não pode cumprir o jejum, certo? Ele deve então compensar isso com obras de piedade. Certo? Então, por exemplo, o sujeito não pode cumprir o jejum porque ele está doente. Então ele junta dinheiro para alimentar uma pessoa durante um dia. E aí fora do jejum, quando acabar o jejum do Ramadã, ele vai e alimenta uma pessoa durante um dia. Outra coisa, o muçulmano não pode se altercar, brigar com outro muçulmano durante o jejum do Ramadã. E se ele puder fazer trégua com os inimigos não muçulmanos para não fazer guerra durante o jejum, ele deve fazê-lo. Mas isso evidentemente nem sempre é possível. Porque esse mês sempre foi sagrado no calendário deles. Agora, por que? Não me pergunte. Isso é bastante interessante porque um fato do qual não se tem notícia, as pessoas não sabem, né? É que durante as cruzadas, né, tinha dois meses no ano que eles não guerreavam. Durante a quaresma, eles faziam trégua por causa do jejum cristão. E durante o Ramadã, eles faziam trégua por causa do jejum muçulmano. Então, tem que ver como as pessoas eram civilizadas naquele tempo. E o quinto pilar é justamente a peregrinação à Meca. Todo muçulmano adulto que tiver a possibilidade deve viajar, fazer uma peregrinação para a Meca pelo menos uma vez na vida. Tá claro isso aí? Quer dizer, então esses cinco mandamentos são o fundamento da lei religiosa. Certo? Agora, eles são apenas o fundamento positivo, certo? Quer dizer, eles são o núcleo das obrigações religiosas, certo? A lei islâmica, a lei da religião islâmica, ela é, tem uma série de normas e mandamentos, e as coisas, as ações e coisas são classificadas em 7 categorias. Quer dizer, as ações humanas são de 7 categorias. Então existem ações que são obrigatórias. Quer dizer, se o sujeito não fizer, ele é condenado pela lei islâmica. Existem ações que são fortemente recomendadas, certo? Quer dizer, são ações que, se o sujeito não fizer, não existe pena, certo? Não tem nenhuma penalidade, mas as pessoas vão achar muito ruim se ele não fizer nunca. Existem coisas que são o quê? Levemente recomendadas, certo? A quarta categoria, evidente, existem coisas que são indiferentes. Tanto faz você fazer ou não fazer. Não tem mérito religioso em fazer ou em não fazer. A quinta categoria, existem coisas que são levemente desrecomendadas. Não é muito bom fazer isso. Certo? Existem coisas que são fortemente desrecomendadas. A primeira delas é o divórcio, certo? É permitido pela lei, mas a coisa que se diz na lei islâmica, olha, a coisa que Deus mais odeia das coisas que ele permite é o divórcio. Então os processos de divórcio são infinitamente complicados no mundo islâmico, certo? Eles geralmente duram alguns anos, durante os quais a esposa elege um representante da família dela e o marido um representante da família dele, e esses representantes vão tentar convencer o outro a não divorciar. Então é um processo complicado. E por último, existem as coisas proibidas. Essa hierarquia de valores é baseada no quê? No Alcorão e na Sunna, no Hadith. Uma coisa, por exemplo, que o profeta... havia muitas ocasiões, alguém perguntava uma coisa e o profeta fazia uma cara feia. Pode fazer isso, mas não me agrada se você agir assim. Então o pessoal anotava. Isso não é recomendável. Certo. Outras coisas ele falava, olha, eu nunca farei isso. Pode fazer, mas eu nunca farei. Certo? Eu nunca agirei assim. Então essas coisas são... fortemente desrecomendadas. Outras coisas ele não estava na lei, mas ele fazia frequentemente, certo? Então, por exemplo, ele, quando terminava a oração da manhã e a oração do crepúsculo, ele se sentava para fazer litanias, para repetir o nome de Deus, para fazer orações assim repetitivas durante... Ele fez isso todos os dias da vida dele, mas ele nunca falou que devia fazer aquilo, que aquilo era um mandamento. Certo. Mas isso é fortemente recomendado, porque ele fez isso regularmente. Então coisas que ele fazia constantemente acabaram sendo fortes recomendações na religião. Tá claro isso aí? Então, veja bem, é no Islã que você encontra a Sharia. A Sharia é o aspecto jurídico do Islã, que é um dos 3 componentes da religião. O uso de imagens. Pessoas. Só figuras geométricas. Né? Mas a representação de seres humanos e de animais no ambiente de oração é totalmente proibida. Você não pode rezar num lugar que tem uma fotografia ou uma imagem humana. Uhum. Certo? Porque os idólatras faziam isso o tempo todo. Certo? É interessante também. Que quando o profeta retomou Meca, ele entrou na Kaaba e destruiu todos os ídolos. E raspou todas as imagens pintadas na parede. Até que ele chegou numa parede, tinha uma imagem da Virgem com o menino Jesus. E aí ele proibiu as pessoas de rasparem. Falou, não, essa vocês não podem raspar. Vamos apenas cobri-la com um pano verde. Então está lá na Kaaba até hoje uma imagem da Virgem com o menino Jesus, mas ninguém pode vê-la. Porque com um pano verde? Porque você já imaginou morar no deserto? E tudo que você vê de verde é bom. É muito bom, exatamente. Toda vez que você vê verde, isso geralmente vem acompanhado com uma sensação de alívio e escapei da morte. Né? E por que essa peregrinação tem que ser a Meca e não a Medina ou a Jerusalém, onde teve a ascensão? Justamente porque a Kaaba é um templo fundado por Abraão. Certo. E, de novo, é um fato que recorda a ênfase do Islã no conteúdo doutrinal, na doutrina da religião e não na pessoa do fundador. Durante muito tempo, durante muitos séculos, Medina foi considerada um centro de ensino e educação excepcional. Justamente porque ali estavam as pessoas que mais conviveram com o profeta no exercício da profecia. Quer dizer, as pessoas conviveram com o profeta Muhammad ali durante 13 anos. Durante 13 anos ele foi governante daquela cidade. Durante esses 13 anos, os muçulmanos que estavam lá anotavam tudo o que ele fazia. E podiam se consultar com ele acerca de qualquer dúvida. Esses se tornaram os professores da geração seguinte. Então Medina tem um destaque por ser a cidade com o ensino teológico mais original, o ensino da religião mais puro. Certo? Mas isso aí já se diluiu bastante também. Quer dizer, esses centros de ensino mudaram, se deslocaram no decorrer da história islâmica. Nós temos 5 minutos? Mas nós ainda nem acabamos de escrever a primeira parte das 3 partes da religião. Bom, então vamos lá. A segunda parte é muito simples, é o iman, que significa fé. A segunda parte, então, da religião é a doutrina em que o muçulmano tem que crer. Quer dizer, a primeira parte é o que ele tem que fazer e o que ele não deve fazer. A segunda parte é em que ele deve crer. Então, o credo islâmico tem 77 artigos. Certo? O primeiro dos quais é crer em Deus. Certo? O segundo é crer nos seus profetas. Certo? O sujeito tem que crer em todos os profetas da linhagem abraâmica que são citados no Alcorão. Isso quer dizer, todos os que são citados na Bíblia, mais alguns. Certo? Crer nos anjos é o terceiro. E assim vai até o último. Que é acreditar que você deve remover obstáculos do caminho para as pessoas. Então, se o muçulmano, quando ele sai, o bom muçulmano, quando ele sai na rua, se ele vê, não, tem um caco de vidro aqui, ele chuta para o canto e tira do caminho, porque esse é um dos artigos de fé. Quer dizer, a fé é bastante simples. E literalmente assim, remover? Remover obstáculos do caminho, literalmente, exatamente. Era uma coisa que o profeta sempre fazia também. Ele sempre fazia. Se ele via uma coisa no caminho, ele tirava. Pois é, você crê no 77º artigo da fé islâmica. Bom, e o terceiro é o ihsan. Ihsan é, essa está aí uma palavra difícil, de difícil tradução. Certo? Se a gente quiser traduzir ihsan, a gente poderia dizer que ihsan significa excelência. Significa o que há de melhor. Certo? É a palavra que Deus usa para qualificar a espécie humana no Alcorão. Da mesma raiz vem a palavra beleza, a palavra nobreza, a palavra generosidade. Certo? Então, ihsan significa, literalmente, o que é excelente. Não, não é por aí, não é por aí. O ihsan consiste em acreditar, consiste em agir, certo? Como se você visse Deus. Porque se você não o vê, ele te vê o tempo todo. O ihsan é só essa recomendação. Então, o ihsan é considerado o quê? O modelo de comportamento ao qual o muçulmano deve aspirar. Quer dizer, o sujeito deve procurar agir como se Deus, como se ele visse Deus o tempo todo, como se ele estivesse diante de Deus o tempo todo. É por isso que no Islã, então, porque por ser a religião islâmica dividida nessas três partes, que o Islã não tem uma autoridade religiosa central. No decorrer do tempo, se formaram escolas de pensamento islâmico, escolas para o Islã, explicar o Islã, escolas para explicar o Imã e escolas para explicar o Ihsan. Então, os juristas são os sujeitos que se especializaram no Islã, na lei, na Sharia. Os teólogos são os sujeitos que se especializaram no Imã, na fé, na interpretação dos 77 artigos de fé. E os sufis, ou místicos, são os sujeitos que se especializaram no Ihsan. Em como o sujeito faz para, na prática, conseguir agir como se ele visse Deus o tempo todo. Essas três formas de autoridade são independentes. Primeiro, elas são independentes umas das outras. Quer dizer, o sujeito pode perfeitamente ser uma autoridade completa em Islã e simplesmente aceitar literalmente os 77 artigos de fé e não entender nada de teologia. Segundo, existem diversas escolas dentro de cada uma dessas categorias. Então você tem quatro escolas de jurisprudência fundamentais, originais, que são, vamos dizer, essas quatro escolas são universalmente aceitas pelos muçulmanos como escolas legítimas de jurisprudência. Você tem duas escolas teológicas principais e você tem inúmeras escolas de sufismo. Você tem inúmeras taricas ou organizações sufis. Todas elas têm origem lá em dois ou três ramos, mas hoje em dia elas estão muito, muito subdivididas. Seria interessante explicar um pouco o que são essas três categorias, mas eu acho que a gente não vai ter tempo de fazer isso hoje. Hoje a gente já estourou. Certo? Então, cabe a vocês decidir. Continuamos Islã na próxima aula? Ou... deixa eu só pegar então essa bibliografia e fazer algumas recomendações. Bom, o primeiro livro nessa lista, O Pensamento Vivo de Buda, é o livro que eu recomendaria em primeiro lugar que vocês lessem. Certo. Apesar de não ser budista, o autor é excepcionalmente erudito e é um cristão de origem hindu. Quer dizer, a mãe dele era inglesa e o pai era indiano. Então, o que é interessante nesse livro é a fidelidade às fontes originais do budismo e, ao mesmo tempo, uma constante comparação com o pensamento hindu. Certo? Em que ele mostra que o budismo e o hinduísmo não são fundamentalmente incompatíveis. Os outros livros, eles podem ser lidos em princípio em qualquer ordem, sendo que cada um deles apresenta um interesse diferente. Certo? A Tigela e o Bastão é muito interessante por mostrar contos, histórias e ditados budistas em diversos dos diversos ramos, certo? Mas com uma ênfase especial no Zen budismo. O Mitos Hindus e Budistas, esse é interessante também de ler pela diversidade de fontes. A arte cavalheiresca do arqueiro Zen é bastante interessante para vocês perceberem como a concepção de religião é diferente no budismo, pode diferir entre o budismo e o cristianismo. Como o budismo pode ser diferente do cristianismo e a ideia do que é religião é muito diferente. Já para o lado contrário, tem aqui. A Buddhist Spectrum é justamente uma comparação entre hinduísmo, entre budismo e cristianismo. Um outro interessante desse ponto de vista é esse, o Buda da Luz Infinita. Buddha of Infinite Light, do Suzuki. Uma curiosidade sobre esse livro é que esse livro foi escrito em resposta ao pedido de um brasileiro. Um sacerdote budista brasileiro disse que mandou uma carta para o seu amigo Suzuki dizendo que era muito difícil explicar o que era o budismo para os brasileiros, porque as tradições culturais aqui são muito diferentes. E pediu: você não pode escrever uma pequena introdução ao budismo Shin, que é esse, o budismo amidista, para os brasileiros, mostrando as semelhanças e diferenças entre esse budismo e o cristianismo? Então esse é bastante interessante, certo? Depois disso vocês podem ler na ordem que vocês quiserem, mas eu recomendaria em primeiro lugar O Pensamento Vivo de Buda, e que não seja logo no começo A Doutrina Zen da Não Mente, porque vocês não vão entender nada. Esse aí seja um dos últimos livros a ser lido. Certo. Se vocês lerem esse livro antes de se vocês lerem esse antes dos outros, vocês não vão entender nada. Thank you.